confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Eu tinha que ter 6. Se eu soubesse, teria pego 6. Vou explicar por quê. Passei no supermercado para pegar umas latinhas geladas para trazer para cá. Trouxe 4, 2 para cada um. Gravamos metade do programa, deu uma merda no computador, perdemos tudo. A maçã está apodrecendo. A maçã está com um bigato gigante. A maçã, onde é que enfiou metade do que a gente gravou? E sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento das coisas da vida moderna. E a gente quer aqui destruir com o Brazilian Way of Life, termo esse que nós inventamos. Sim, nós cunhamos esse termo. Pra mim é um cara de camisa polo, com um pullover amarrado ali nas costas. Sapatênis. Né? Um sapatênis, uma calça jeans de R$1.600. Sim. E ele acha que pega todas as garotas, e as garotas só querem ele por conta do quê? Dessa aparência, dessa grana, do que ele pode proporcionar a elas. Agora, eu e Walter Rezende, os maiores pegadores de mulher da história, só que não. Fale por você. Com all-stars sujos e calças jeans mequetrefes, né? Mas enfim, não é disso que a gente vai falar. A gente quer destruir com o Brasil no Way of Life, a gente quer dar um soco na cara desses cidadãos e a gente quer fazer tudo isso da maneira mais amaldiçoada possível. Hoje a gente tá tomando cerveja de milho. Cerveja, né? De milho, parece que eu tô comendo uma pamonha. E eu comecei a cacarejar. Malte zero. É, estamos tomando uma cerveja malte zero. Gravando tudo de novo. Tudo de novo a gente vai gravar. E qual que é o tema dessa edição, Walter? A gente já sabe, né? Geração empreendedorismo. Palavra difícil de falar. Só a geração empreendedorismo. É, talvez até seja um momento propício de se empreender. Afinal de contas, estamos atravessando uma crise foda. Né? Crise essa que me faz lembrar ali as décadas de 80 e 90. Jacarandás eram introduzidos na bunda de nossos pais. Não é verdade, Alexandre? Total, cara. Então, inclusive, interferia ali no dinheiro da mesa. Interferiu principalmente nos guarda-chuvas de chocolate. Sim. Os guarda-chuvas de chocolate, eles eram trazidos todo dia pelo meu pai. Ele chegava com o caminhão e ali no seu bolso tinham 3 guarda-chuvas de chocolate. Às vezes derretidos pelo calor da boleia. Exatamente. Mas lá estavam um para mim, um para cada uma das minhas irmãs. E começou a faltar o guarda-chuva de chocolate. Porque meu pai, coitado, ele não queria decepcionar os filhos pra falar, pô, tá uma merda, esse Sarney, filho de uma puta, tá acabando comigo. Não, ele falou, ah, hoje eu não achei. Ele não achava mais, simplesmente, ele disse pra gente que não achava mais. Aí quando eu tinha 15 anos, ele falou, olha, Alexandre, a verdade é o seguinte, cara, aquela crise fudeu e eu parei de comprar guarda-chuva de chocolate pra vocês. O que vem acontecendo ultimamente é um medo, né, que a gente volte àquela época, sim, tal, sim. De inflação a 1000% ao ano. Estamos longe disso, mas ainda dá um cagaço, né, Alexandre? Ah, acho que dá, né, cara? Até porque nós viramos consumidores num grau máximo. Hoje a gente consome muito mais do que a gente consumia naquela época, obviamente. A gente vivia com muito pouco, eram praticamente indígenas, né? E hoje não, hoje a gente aprendeu a lidar com o que é bom, também com o que é muito supérfluo, né? A gente, sim, passou a consumir supérfluo, só o cacete. Um monte de coisa. A comer fora de casa, coisa que não fazíamos. Sim, gastamos, né, tubos de dinheiro com isso. Beber cerveja que nem malditos. Food trucks. Food trucks o tempo todo. E agora estamos fodidos. Aí o que acontece? Essa galera que tá perdendo seus postos de trabalho, de um dia pro outro, se sente no desespero ali, né, Alexandre? Com a mão na frente e outra atrás, sem seus trabalhos, com uma graninha ali do FGTS que acabou recebendo, com um olhar tão disperso, né? Exato. O cara acorda. Ó, eu já fiquei desempregado muitas vezes, eu Alexandre. Também, cara. Que bosta. Muita. Cara, como o The Day After, o cara não tira nem um pijama. Se bem que eu nunca tive pijama, mas fiquei de cueca o dia inteiro, cara. Mas isso aconteceu comigo também. E você fica desempregado e você não vê perspectiva, o que é pior, né? Uhum. Porque tem épocas que tá foda pra você arranjar um trampo. Você começa a se achar um peso morto, você começa a achar que tá incomodando. Sim. Eu emagreci muito na época, porque eu não queria nem ficar comendo o rango na minha casa pra pra não achar que eu não tava dando, sabe? Já que eu não dou uma grana, eu ainda tô consumindo. Eu emagreci, que era um cacete. Você vai tendo dias de merda, tal, e você com aquela grana no bolso, e a ideia de empreender começa a coçar. Puta, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar uma Kombi, vou vender cachorro-quente, comprar uma Belina velha, vender pamonha. Eu já falei do cara que vende acarajé, que eu passo por ele, eu acho... Falou que o cara tem um tempra, ele não é? Tem um tempra, cara, daquele tempra Station Wagon lá, e tempra ele vende acarajé. Não combina nada, cara, o tempra dele com acarajé, com a camisa polo que ele usa. Ele deveria meter uma saia de turbante, baiana, né? Turbante, alguma coisa nesse sentido. E esse mesmo cara, Alexandre, que tá desempregado... Ele não vê uma perspectiva de recolocação no mercado de trabalho. Pós 35 anos, então. Se você tiver pós 35 anos, você está fudido. E você está fudido. Até gente mais jovem. Porque muitas profissões do passado não existem mais. Sim. Office boy, por exemplo. É. Quem é que vai pagar um salário mínimo para um moleque filho de uma puta para entregar correspondência, sendo que tem a merda no e-mail? Esquece. Para que você dá o dinheiro para esse mesmo matador de passe? Pra ele ir no banco, sendo que você pode fazer tudo pela internet. Bankline, exato. Profissão extinta. Foi outra coisa, os jornalistas do passado, aqueles caras que ficavam confinados nas redações, fumando seus Marlboro e cheirando cocaína. Escrevendo com as suas Hamiltons. Isso, com textos fantásticos, esses caras não existem mais. Agora tem estagiários... Sem capacitação nenhuma. Zero. Zero, escrevendo nos portais de notícia. Nem as universidades terríveis. São necessárias. Não nem, são. Nem faculdade de jornalismo é mais necessária no mundo. Pra ser qualquer jornalismo. Imbecil se acha um jornalista. Exatamente. Hoje, então, qualquer imbecil hoje escreve e pode se considerar um jornalista. O negócio tá feio. De repente, o desempregado tem a única expectativa de vida, né? Pra ele ter uma refeição de manhã e outra à noite. Empreender. E junto com isso, né, Alexandre, vem a sede de você não ter patrão, não ter chefe. Lógico, que convenhamos é legal pra cacete. Quem não quer pedir a demissão, ir até a mesa do chefe, abaixar as calças e dar uma cagada na mesa desse cara. Uma cagada. Uma pós-churrasco. Pós-churrasco da segunda-feira. Exatamente, da segunda-feira. Você chega lá e fala assim, a filha da puta pega esse cargo do inferno, enfia no teu cu e ainda toma essa cagada aqui. Todo mundo quer fazer isso, é o sonho de todo mundo. Eu vou comer aquele naturete lá, aquele naturete. Naturete. Que a bosta fica molinha. Isso, naturete, que é ameixa pura. Ameixa pura. Aí você vai lá, eu quero pedir demissão e toma aqui esse tolete e me dá o fundo de garantia, porque agora eu vou empreender. Empreender. Não, mas se você pedir demissão, você não tem o fundo de garantia. Ah, não, você tem que negociar, né? É, tem que negociar. Tem aquela famosa gambiarra que é fazer o acordo. Acordo. Daí o que acontece? Daí você tá lá, desempregadão, acorda domingo, que tá com o cérebro fritando, você acorda cedo, num domingão, e vai assistir o quê? Pequenas empresas, grandes negócios. Você quer ver pessoas imbecis como você, que deram certo na vida empreendendo, seja o seu fundo de garantia, seja ali uma herança que recebeu da avó, seja um dinheiro que você roubou do seu cunhado, você vai empreender... Porque você assistiu o Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu chamo Pequenas Empresas, Grandes Safadezas. Aí tem lá o cidadão que olha, ele não tinha mais nada a fazer na vida, ele não tinha grana, ele comprou 2 pacotes de bala na loja de doces e saiu vendendo e hoje ele é um milionário. Daí o cara fala, é isso que eu quero pra minha vida. Comprar 2 pacotes de bala e vender e ficar milionário. Como diz a história daquele camelô Davi, ela parte de alguma coisa nesse sentido. E você acha que você vai ser o camelô Davi da vida. Sim. Olha, qual um cacófago aqui, o camelô Davi da vida. E você acha que você vai virar esse cara, que você vai ficar milionário. E você vai começar a dar palestras e você vai virar o lobo de Wall Street em algum momento. Sim. Achando que... O dinheiro que você vai investir, que você deveria comprar o leite da tua filha, não. Você vai investir essa grana em um novo negócio. Um novo negócio. E o mundo tá cheio de armadilhas pra pegar pessoas como você, pra usar o seu dinheiro, achando que você vai lá, ligar pro Sebrae, fazer um curso via internet e pronto. Você já se acha o Steve Jobs. Exato. E... Tem um problema muito grave, que é o pensamento positivo. Quando alguém fala assim, ah, você tem que ter o pensamento positivo, não dá vontade de dar um soco na cabeça dessa pessoa. Coloca um pi aí. Pensamento positivo de cu é rola. Pois é, gente. Porque a pessoa entrega tudo pro ah, vai dar certo, pensamento positivo, e queima um monte de etapas. O cara lê livro de autoajuda, lê O Segredo, e o cara acha que vai chegar a algum lugar. E ele esquece de fazer... o básico, que é fazer conta, calcular, planejamento e o caralho, só acreditando que alguma força de vida vai ajudar ele. O cara imagina que o negócio dele vai ser vender cachecóis. Exato. É o cachecóis. Ele pensa assim, não, eu vou vender cachecol porque cachecol é legal, os hipsters usam mesmo no verão. Pensamento estamos positivo. Aqui em janeiro. É verdade, né? Hipster isso. Usa com camiseta regata. Exatamente. Então eu vou vender cachecol no verão, porque eu preciso dois novelos de lã, eu vou pagar aqui R$5 em cada novelo de lã, eu vou vender o cachecol por R$11 e eu vou ter um lucro de 10%. Sim. E o cara acha que ele tá indo bem. Sim. E aí, velhão, primeiro ele vai na igreja com o novelo de lã no bolso. É, pra benzer o pra novelo. Pra benzer o novelo. Aí vai lá, ó, oh, padre, agora vamos benzer aí o... Levanta o novelo pra cima. É, primeiro levanta a chave do carro, exato. Levanta a carteira profissional, agora levanta quem tem novelo. Aí o cara levanta o novelo. Levante suas ferramentas de trabalho. Aí, nego levanta uma chave 13, outro filho da puta levanta um iPad. Um levanta o iSegurt. Aí o cara começa a empreender. Aí pronto, Deus já benzeu, o padre Marcelo já disse que eu vou me dar bem. Diz começa. Aí o cara começa a fazer o cachecol no verão. O startup da empresa padre Marcelo, exato. Daí o cara começou o negócio, vai lá, começa a fazer o cachecol. E ele vai vendo, meu amigo, que não faz frio mais nem em agosto. Nós estamos em agosto, tá um calor do caralho. Isso. Estamos tomando uma cerveja. Aí o 10% de lucro que ele ia ter já foi pro inferno só dele tomar água. Só tomar água. Só da água que ele só tá pra, tomando. Só pra refor o líquido que ele tá perdendo no trampo ali, né, cara? E aí vai pro espaço o negócio, porque falta planejamento. Planejamento nenhum. Você tem que fazer planejamento a curto, a médio e a longo prazo, meu amigão. É assim que a coisa funciona. Sim. Planejamento, planilha de Excel, é a tua vida isso, a partir de agora. Isso, não confie na divina providência, porque Deus... Não é... faz fórmula de Excel, mijão. Não. Não, ele tem... Ele pode ajudar um ou outro, mas ele não vai ajudar bilhões de pessoas no mundo planeta. Não vai, não vai. Não porque vai. Ele já tem miserável suficiente pra ele tentar arrancar verme. Imagina, enriquecer. Não é? Você não acha que enriquecer pra Deus tá em terceiro ou quarto plano? Olha, você não acha que pra ele é muito mais viável acabar com a chikungunya? Total, cara. Você, tá querido disso. Amigo, que quer empreender, e a gente tá falando isso num país do bico do couro como a gente tá agora, né? Sim. E você que quer empreender, você obviamente você quer ter um auxílio. Você acha que começando com um auxílio divino, você já começou mal. Mal. Planeje. Planeje e planeje. Essas são as três regras pra quem vai começar um negócio. Sim. E no final você pode pensar muito bem e achar que não é a melhor opção. Exato. Você se meter a vender hot dog do lado de uma casa de shows. Faça contas. Eu e o Alexandre, a gente tá com essa parada de podcast já há muitos 10 anos. 10 anos. Porque é engraçado, porque todo mundo fala, não, mas é legal pra cacete, vocês ganham grana com isso aí. A gente não, cara, a gente se reúne, toma uma cerveja e fica falando sobre o assunto que a gente se determinou a falar, né? Sempre foi assim, há 10 anos a gente faz isso. E muitas pessoas sempre olham aquilo como um negócio, né? Sim. Aí, cara, na boa, apareceu gente pra empresariar a gente, exatamente. Né, Walter? Exatamente. A gente faz isso há muito tempo. Sim. A gente já tentou ganhar dinheiro. Com sabe isso. Como é que funciona, né? O que a gente perdeu foi o nosso tempo tentando. Toda vez foi um. A gente sabe, a gente já correu por todos os cantos e a gente nunca conseguiu ganhar grana com isso. Lógico. Assim. Exatamente. Mesmo os podcasts muito hypados, que meio que se sustentam, esses caras estão ali porque vendem camiseta, porque inventam uma coisa aqui, outra colar. Agora, o podcast em si... É muito difícil. Principalmente no Brasil. Eu, Alexandre, a gente soube parar... Lógico. Olhar e falar... Não vamos não investir nisso. Bataquada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente não tem um perfil de stars. Não levamos nossos microfones para a igreja do Padre Marcelo para benzer. Não. Não era isso que ia fazer a gente encher o rabo de dinheiro. Mas muita gente não sabe a hora de parar. Exato. Aí ele começa com o negócio e a parada do... Ah, é pensamento positivo, vai dar certo. Ah, vai ser agora. E o que tem de urubu, né, Walter? Para pegar você que tá ali babando, achando que vai ficar rico. Gerente. gerente de banco oferecendo empréstimos. Isso. Não, é uma fase ruim. E vendedor de franquia? Puta que pariu. Aí o cara acha que vai comprar uma franquia. Não, porque a franquia é fator de sucesso. Eu acho que empreender é bacana, todo mundo tem que fazer. Agora, saber parar na hora correta e falar, essa bosta não vai dar certo. Isso. Deixa eu parar de gastar o leite da minha filha com isso. E eu tenho um paralelo tão bom pra isso que você falou, essa bosta é hora de parar. Aconteceu comigo. A minha história de empreendedorismo. Você já foi empreendedor? Eu, empreendedor. O que a gente não faz por amor, já diria a música. Eu comecei a namorar com uma garota que tinha um talento absurdo pra fazer bijuteria. Você que era boquete. Isso também. Não, não era, não, mentira. Ela não era boa nisso, não. Um dos motivos da gente terminar. E essa garota tinha um talento absurdo pra fazer bijuterias. Manja é ali na 25 de março. Pra quem não conhece, 25 de março é o lugar onde todo mundo vai comprar coisa aqui em São Paulo a preços baixos, porque foram feitos por mão de obra escrava de chineses. De bolivianos. Isso. Ela ia lá e comprava e fazia bijuterias. E eu falei, meu, você é muito boa nisso, assim. Só não é bom em boquete, mas é bom em fazer bijuterias. E aí, ela, eu vendo pra quem pede. E, cara, eu tava na faculdade, cheio de playboy na minha faculdade. Eu falei, eu vou vender essa porra. Ela começou a fazer. Cara, e eu fotografei. E ser o head, fiz um catálogo das vendas. Nossa, uhum. Eu falei, não, isso aqui é um negócio, cara. Um puta lixo negócio. De fato, a gente gastava R$3 pra fazer uma pulseira e eu vendia por 60. Mas era aquela pulseira feita com linha de crochê? Não, faz? Linha de crochê. Linha de crochê e potinho de Yakult? Não era essa, não. Ele fuma o crack dele, o potinho de Yakult, depois corta e faz a pulseira. Era coisa bacana, umas pedras bonitas e tal, eram coisas muito bem feitas mesmo. E aí, a gente gastava R$5 pra fazer aquilo e eu vendia por 60 pras burguesas da você, minha. Você concretizava muito. Um lucro. O ágio era absurdo, absurdo. Cara, absurdo. Isso que é agregar valor, muito, hein, cara? Muito, muito, muito. E as garotas começaram a encomendar e aquilo foi transformando numa coisa absurda até que o relacionamento foi pra merda. O boquete, mesmo ruim, acabou. Acabou e aí a gente acabou finalizando o namoro. E hoje ela é dona da Gastel. Eu tomei um prejuízo da porra. Porque eu paguei muito pra ela comprar coisa e ela nunca me pagou a grana. E ainda tentei por alguns meses sozinho, mas eu não tinha o talento pra fazer. Ela era a minha mão de obra, entendeu? Entendi. Eu só era o vendedor da parada ali. Que é necessário. Eu diria que o vendedor é a pessoa mais importante do negócio. Sim, é o coração tudo do bem negócio. Tudo bem que eu sou um fracassado, não ouça meus conselhos. O cara que consegue mercantilizar... Sim. A única vez que a gente ganhou dinheiro com um podcast foi quando um cara entrou na parada e falou assim... Fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Foi. E o que ele fez? Ele foi lá no interior, lá em Araraquara, terra do Ney Melo. Isso. Ele pegou, comprou um espaço semanal numa emissora de Araraquara e toda semana a gente colocava o nosso programa lá com inserções de comerciais. Aí ele vendia os comerciais. Sim. A gente pagava o espaço na emissora. Exato. E o resto era lucro que a gente fazia. É. Foi a única vez que a gente ganhou. Foi, é o modo Milton Neves de sobrevivência, que é comprar espaço nas emissoras. Exato. E arranjar um patrocinador imbecil. Por que a gente não volta a fazer que vai isso, aposta. Cara. Eu acabei de lembrar disso, acho que eu vou repensar a vida. Outro caso de empreendedorismo feio. É. Você conhece. Você se lembra, ali perto do boteco que a gente bebe, sim, foi montada uma lanchonete. Sim. Uma lanchonete não, um bar, assim, uma, sei lá, um restaurante, eu esqueci o nome. O lugar era até bonito, tinha um telhado de vidro onde corria água e o caralho. Você lembra desse lugar? Lembro, cara. Qual é o nome daquilo? Não lembro o nome do muquifo, mas eu lembro do lugar. Então, até que era aprazível, sim, né? Sim, era bacana, era e bacana. E nós fomos algumas vezes lá. O lugar era de playboy, coisa que eu e o Alexandre a gente não gosta. Dona Benta, era o nome da avó dele, eu lembro que era o nome da avó. Exato. Dele, alguma coisa assim. Era um lugar de playboy, era boring, só que essa cerveja não era cara. Isso. Era mais barata do que o muquifo que eu e o Alexandre continuamos frequentando, e a comida era boa. Isso, exatamente. Então a gente fazia um esforço de ficar com pessoas com camisa polo, pra gastar menos e comer com um pouco mais de dignidade do que comer aquele caldinho de alho de feijão. Vocês ainda vão conhecer o caldo de feijão no c... Aí, o cara fez a mesma coisa. E veio com a cartilha toda pronta, exatamente, né, Valdo? Aquela cartilha, Sebrae, foi lá, os consultores do Sebrae falaram pra ele, isso, o que ele deveria fazer, isso, como ele deveria tratar os clientes. Exatamente. Aquela simpatia fake do caralho, eu, né? Eu tinha um ódio do garçom, que ele chegava pra mim, ele queria me agradar, falou, ô, senhor, como é que o senhor tá? Tal, por favor, sente aqui. Isso. Só que ele me chamava de Wagner. Isso, Wagner o tempo todo. Isso me trazia, eu falava, é Walter, o gordo filho da puta. Ô, seu Wagner. E daí veio com essa cartilha toda pronta. E o cara que abre a lanchonete, o momento de derrocada pra mim, eu acho que é o seguinte, é a hora que ele pensa assim, eu vou botar um cara de banquinho e violão pra tocar. Aí o negócio já foi pro vinagre. Puta, que ódio eu tenho, cara. Quando as vendas estão lá embaixo, aí o cara quer alavancar com arte. É, cara. E aí ele bota um imbecil do banquinho e violão. Tocando Legião Urbana. Djavan. Djavan. Puta que pariu. Ele começou com essa. Aí o bar foi começando a decair, foi, né? Foi, foi. Acho que o dinheiro virou pra baixo. O dinheiro do FGTS foi caindo, foi acabando. Os rótulos de uísque na parede foram diminuindo. O filé mignon que era servido em porções virou patinho. E o pior, a garçonete ficou grávida dele. Ele era casado. E era casado. Eu, Alexandre, acompanhou. Que filho levou esse cara, bicho? Não sei, cara. A gente acompanhou a ascensão e queda. De um empreendedor. Empreendedor. É. Ô, Walter, quem sugeriu esse episódio sobre a geração de empreendedores foi o querido Flávio Felipe Lima. Além de ouvinte, ele é um grande colaborador. Sim, cara. Porra, olha, cara, esse cara nos poupa de um trabalho. De um trabalho. Olha. Continue escrevendo. Continue. Continue escrevendo, Flávio. Eu não vou falar pra você investir nessa carreira, porque é uma bosta. Porque é uma cara. Merda. Você não vai ganhar um tostão. E se os seus textos der dinheiro pra gente, a gente não vai repassar nem um tostão pra você. Ele colocou assim: adoro o tema e acho que já tem que fazer parte do manual de sobrevivência no Brasil algumas skills em empreendedorismo. Porém, esse mercado vem sendo abarrotado por oportunistas de todas as espécies que vêm com seus argumentos mais clichês, desumanos e imbecis tentar ali retirar a grana e as ideias de quem tem um sonho de ser um rico. É verdade, cara, esse é o grande problema, porque todo mundo quer arrancar a tua grana, o teu FGTS suadinho, e se você foi lá, fez, assistiu a porra do programa da Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ligou pro Senai, aí vem um cara e fala assim, agora eu vou tirar dinheiro desse trouxa e eu vou vender aqui uma merda de uma franquia pra esse Zé Ruela, e ele acha que vai ficar rico, e quem vai ficar rico sou eu. Exato. Outro vendedor maldito é vendedor de loja de shopping, não o vendedor, o cara que vende espaço de loja em shopping. Você já passou por isso? Já, Alexandre? Já. Alexandre teve uma época da vida dele que ele quis ter uma loja dentro desse shopping que ele mesmo falou que tá falindo. Tá vendo? Graças a Deus. Adeus, criaram a minha visão. Criaram problemas pra ele comprar a loja. Alexandre não comprou, tá, e mesmo? Tá aqui. Ai, sobrevivendo, cara, à crise. Olha só como é que eu tô nadando em dinheiro, cara. E é verdade, então esses caras querem vender espaço, porque ele fala, parece que você vai ficar milionário. É vendedor de franquia, a mesma coisa. Ele fala como se você fosse ficar milionário em muito pouco tempo, cara. E não é. E se você planejar e olhar, você vai falar, cara, peraí, não é assim que a coisa funciona. E outra coisa, você trabalha, você como dono do negócio, principalmente um negócio pequeno, você trabalha muito mais. Você tem que pensar disso, você vai trabalhar. Não tô falando que isso é ponto negativo. Não, lógico que não. Trabalhar é bom, cacete. Trabalhar é bom, cara. Vai trabalhar, vagabundo. Mexe esse rabo sujo, caralho. Mas você tem que ter em mente... Você pode achar que você vai virar o João Dória Júnior em 4 semanas, cara. Então, mas dando sequência no e-mail do Flávio aqui. Ficam fazendo eventos para tentar arrumar alguém para investir e fazer grana em cima. Ou pegar a ideia para desenvolver em outras empresas. Ficam fazendo um monte de eventos que cobram absurdos para a pessoa ir e só ouvir o que todo mundo deveria saber de bom senso. E é verdade isso. Se você usar a porra do bom senso, você já sabe que você não precisa daquele imbecil te falando coisas, cara. Mas ele fala uma coisa, Walter, que eu trago dentro de mim. E meu pai sempre falou. Meu pai foi um empreendedor que se deu muito bem na vida. Sim. E depois tomou no fusquete também. Como todo mundo. Exatamente. Mas o meu pai, ele sempre disse uma coisa. Na vida, pra você se dar bem, alguém tem que se dar mal. Sim. Pra você ser um vencedor, se o próprio nome já diz vencedor, se alguém venceu... Alguém perdeu. Alguém perdeu, cacete. Claro. E aí é um conflito dentro de você, é, né? É puro yin-yang isso. Yin-yang, essa total, né? Então, se você pensa que você vai se dar muito bem na vida... Obviamente, alguém vai se dar mal, seja seu funcionário, seja o seu cliente, alguém vai Sim. se fuder. E os maiores empreendedores do planeta eram filhos da puta master. O Lobo de Wall Street, quem assistiu o Lobo de Wall Street? Eu assisti as duas versões. O Lobo de Wall Street, Sim. esse cara, foi o cara mais filha da puta da história do mundo, Sim. né? Porque ele fudia com todo mundo, ele vendia a ação de farmácia falindo Exatamente. Pra outro pobre fudido. Sim, ele né? vendia a pequenas ações que não eram negociáveis. Na em bolsa grande. É, que eram negociáveis apenas no varejo. Exatamente, né? Não eram vendidos na bolsa de New York. Não. E ele explorava e ele não tava nem aí. Ele sabia que o negócio era uma aposta e ele vendia. E americano tem essa cultura muito grande de comprar ações, investia. E ele não tinha o menor pudor e ele ficou trilhardário, cheirou todas as cocaínas do mundo, comeu Sim. as melhores mulheres do planeta, Sim. teve os melhores carros, ficou trilhardário, depois se fudeu, foi preso e há duas semanas atrás ele estava aqui no Brasil, oh, que beleza, dando palestras a R$3.000 por cabeça. Olha como esse cara é um gênio. Coisa. Ele é um gênio. Cheiradaço. Cara. Ele estava no modo Brasil. Modo Bozo ligado no um hotel, level extreme. Total. O hotel aqui em São Paulo, para qual ele deu a palestra, era para 2.000 pessoas, estava esgotado. 2.000 pessoas a 3.000 mangos, meu amigo, são 6 milhões. Ele, 6 milhões de reais numa palestra. É como fuder com a vida de alguém? Como comprar não, cocaína na biqueira? Ele veio falar o óbvio. Ele falou que é na crise que se cresce. É, tá aqui. Você vê, cara, e 2 mil imbecis foram lá pagar R$3.000 pra enriquecer ele mais ainda, ou seja, ele tá ficando milionário de novo, se já não tiver. Já, né? Com certeza. E as custas das falácias. Veja vocês. Voltando aqui, os maiores empreendedores eram filhos da puta que aproveitavam o talento das pessoas. Steve Jobs. Todo mundo fala Steve Jobs, é o cara foda, Deus, tal, tal. É bonzinho. O cara foi um filho do mato. Puta. Trabalhasse você pro Steve Jobs, pra você ver. Trabalhasse você. O Steve Wozniak, que foi o grande cérebro da Apple... Ele tá aí hoje, ostentando aquela montanha de maionese e bacon, né, que ele tem ali no abdômen. Ele que foi a mola propulsora dos negócios da Apple. E todo mundo babando ovo pro Steve Jobs, porque ele tá ali de camiseta preta da era em calça jeans. O cara é foda, mas a nível de muito filha da putice. Tem que arrancar o couro de alguém, cara. Exatamente. E ele arrancava o couro. Henry Ford, segunda revolução industrial. Exato. Botou ali na cabeça das pessoas que os carros poderiam ser feitos de maneira mais... rápida, ágil. Exatamente. E a mão de obra de um bando de trouxa pobre. Pobre, fudido, desgraçado. Arrancando couro. Thomas Edison. Todo mundo fala, o cara inventou a lâmpada, inventou a puta que pariu. Era um filho da puta ladrão de patente, o caralho. Pode crer, cara. Desgraçado. Mas é o seguinte, não é porque eu e o Walter, nós somos dois fracassados aí no universo do empreendedorismo, que a gente não vai deixar de dar dicas, né? Exatamente. Porque, obviamente, nós somos aqui... A gente não sabe como se dar bem, mas a gente sabe muito bem como se dar mal. Lógico, então já é alguma coisa, né? Sim. Então é o seguinte, vamos por tópicos aqui. Se você vê o que você ganha ali, né, com a tua receita... Dica básica do Alexandre. Exatamente. Se isso é inferior ao que você empresta no banco, meu amigo, para. Para já. Porque o banco, ele quer a tua alma, quer o teu coração, quer o teu ânus. O que ele faz? Ele joga uma corda no teu pescoço, dá um tapa no teu rabo e fala, vai filha da puta. Vai. Aí você vai correndo e acorda só desenrolando. A juros ao patamar que anda hoje o país, você catar dinheiro no banco, cara. É um... Satanás bate palma e gargalha. Ele pega... Porque a corda vai esticar. Quando a corda esticar, só vê os pezinhos do devedor pra cima e o pescoço ficando lá atrás. As costas batendo no chão. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque pode comprometer, porque o que eu vou falar aqui é uma denúncia muito grave. Ai, caralho. Polêmica. Mas uma pessoa muito próxima a mim que trabalhava num banco, ela dizia o seguinte, olha, eu tenho como meta inadimplência. Transformar as pessoas em inadimplentes. Então eu quero que ele se foda no cartão de crédito, que ele se foda no limite de banco do lease dele, que ele vá até o pescoço, porque a dívida desse imbecil de R$5.000 vai virar uma dívida de 50 em um ano. E se ele me pagar 20 na frente do juiz, eu tô num lucro da porra. É isso, cara. É assim que o banco trata você. Caralho. Tá, vai pegar dinheiro lá e achar que vai se dando bem. Vou vender pipoca na frente da igreja. Só mais esse mês a empresa vai dar certo. Vai. Padre Alberto benzeu a panela de pipoca. Vai achando, cara. Outra dica, nunca deposite a esperança de comer a mulher mais gostosa do seu bairro numa franquia da modinha, tal como cupcakes, brigadeiro gourmet, esmalterias, paletas mexicanas, frozen iogurte, brigadeirias e outros embustes, pois a moda passa e o seu nome negativado fica. Eu tenho um pouco de dó. Dó não, tenho raiva. Às vezes eu não sei se eu tenho dó ou se eu tenho raiva. Mas cara, na boa, em que momento você achou que vender paletas mexicanas ia te deixar trilhardário? Exato. Porra, tava na cara que essa merda... Que a paleta ia derreter, ia derreter, literalmente. Derreteu. Cara, ninguém... Quantos filhos da puta você vê lambendo uma paleta mexicana? Você vê muito mais gente chupando um caralho do que uma paleta mexicana, caralho. É lógico, é só você olhar pro carro estacionar na frente da tua vizinha, lá está ela. Cara, não dá. E é 10 paus, 12 paus, 15 paus uma paleta. Até você... que quer botar a banca da pica do universo, você chega uma hora e fala assim, não vou pagar 10 pau, 12 pau numa paleta, né, cara? Também não sou tão idiota assim. O meu dinheiro não tá saindo ali do meu fusquete. Então, o cara, o dono da paleteria, ele começa tomando cu. O cara que se meteu a vender paleta. E o pior, que comprou uma franquia de paleta, cara, foi pro vinagre. Tá batendo uma lata do cacete, cara. Exatamente. Tá pedindo ajuda no CVV. Agora tem uma coisa que a gente fala assim, com isso vocês podem acreditar. Podem não acreditar em nada que a gente fala. Mas nunca ache que fazer um podcast... A gente sabe que a gente tem muito ouvinte aqui, fazedor de podcast. Porque a galera do podcast, ela meio que, né, que criou... Eles chamam de podosfera, eu tenho um ódio tão grande dessa palavra. Eu odeio o nome podosfera. Eu odeio também. Se você... Ó, por favor. E nós somos os caras mais ausentes da podosfera. A gente não participa de nada. Nós somos péssimos nesse sentido. Nos desculpem, gente. Nos desculpem. Podosfera é uma bosta esse nome. Parem com isso. São todas pessoas com criatividade, com capacidade técnica, que acham que o que elas falam pode ser interessante para 100 fulanos, 200 fulanos, 5 mil fulanos, não importa a quantidade. Mas isso não vai lhe render um níquel no seu bolso. Muito difícil. Não achem que vai render, porque não vai render. Tá aqui Walter Rezende, gênio da podosfera. Chegando de fusca aqui. Chegando de fusca e com cerveja de milho, que é pior ainda, né, cara? Terrível, gente. Não, é sério. Terrível. Amigões, desencanem disso, não adianta. Podosfera não vai. E outra coisa, se você for demitido, não gaste o seu todo o seu FGTS em uma Belina 1980 pra fazer um truck food ou food truck, sei lá como é que se chama isso. Pegue essa grana e sabe o que você deveria fazer, cara? Torra com prostituta e com uísque. Você vai ter história muito melhor contar. Porque você vai tomar no cu de qualquer jeito. Você vai perder o dinheiro no final de qualquer jeito. Exatamente. Cara. E aí, pelo menos, cara, você se divertiu. Você não ficou se fudendo e não ficou cortando salsicha. Agora você passa na rua e as pessoas apontam o dedo pra você. Lá vai o loser do inferno, cara. Tem nada pior. Daí. Não é bom você falar assim, ó, lá, filha da puta, gastou dinheiro com mulher, com cachaça. Mas é muito legal você ser visualizado assim do que você ser o cara que perdeu a Belina e que tava esquentando salsicha. É melhor morrer de gonorreia do que de fome. Então, Alexandre, recebemos muitos e-mails nesse... Não, bem, eu gosto dos nossos ouvintes, que eles gostam de participar. Eles participam. E vocês são redatores foda, viu, gente? Histórias aqui com tragédias de empreendedores. A Cristina Soares nos falou que numa certa época, que estava desempregada, resolveu vender caldo de cana na praia. Mas descobriu que era alérgica a picadas de abelhas da pior maneira, sendo picada por dezenas delas no meio do expediente. É verdade, você fica ali moendo cana, cara, o que junta de abelha, né, cara? Até bicho barbeiro andou juntando durante muito tempo. Aí muito nego ficou pegando doença de chagas por conta de caldo de cana, cara. Caralho. Já a ouvinte Rafaela Becker montou um brechó, mas logo no primeiro dia, um cliente que experimentava um paletó retrô enfiou a mão em um dos bolsos e encontrou uma dentadura do antigo proprietário. A venda foi interrompida. Fantástico. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage ali no Facebook. Fazendo isso, vocês vão ficar sabendo o porra que vai acontecer no episódio da próxima semana. É lógico. Semana. Curtam lá, desta forma dá pra vocês mandarem as suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Mandem sugestões de episódios também, por que não? O podcast é atualizado semanalmente, geralmente aos domingos, né? E 90% das vezes. Às vezes fica pra segunda, no depende, máximo terça. A vida não é fácil, não. A gente tem que pagar a conta também. É quase sempre domingo. E se você tem uma banda, conhece alguém que tem uma, entre em contato conosco no academiadetretas@gmail.com, porque sua banda pode rolar nos BGs do nosso podcast. Sim, você conhece podcast. Alguém que tem uma banda bacana. Tem gente que fala que o Acre não existe, mas tá aqui, ó, Los Porongas, banda do Acre. Entre os outros e-mails que recebemos aqui, tem um do Rafael Awad, e abre aspas aqui. Quando a crise começou, eu já estava rapando cu com a unha, pois perdi o emprego e a empresa que a minha esposa trabalhava faliu. Ou seja, eu estava latindo para economizar o cachorro. No entanto, foda, amigão. No entanto, a minha esposa começou a fazer uns tais aromatizadores de ambiente. Isso é uma bosta. Mas pra não passar fome, tá valendo, né, cara? Aquelas porras com líquido colorido e meia dúzia de varetas. No início, até que estava dando uma grana. Isso até um filho da puta que estava fazendo ali os malditos aromatizadores derrubar a merda do líquido em cima do meu laptop Sony Vaio, que deu uma, estava deu uma ostentada aí. Deu uma ostentada. O nosso detector de ostentação, Rafael Awad, captou aqui, hein? O ponteiro foi pro vermelho. Já viram, né? Finado o laptop, os aromatizadores não vendem mais. Sequer deu pra pagar a meia dúzia de prestações de um laptop novo. Empreendedorismo na puta que pariu. Agora eu vou abrir uma empresa de lavar caixa d'água. Investimento é uma bucha. Uma vassoura e um litro de cloro. Tô cobrando R$50 mais o deslocamento. Eu já vou entrar em contato com você porque eu não aguento mais minha mulher encher o saco falando que a água tá saindo preta. 6 anos que eu moro na casa, nunca lavamos uma caixa d'água. Eu tenho um amigo que ele entrou nessa parada, o Buga, você conhece? Sim, Buga, claro. Ele morava em São Paulo e tal, hoje mora em Porto Alegre, virou um empresário, empreendeu, virou um empresário. Só que quando ele chegou lá, a vida não foi fácil. Também rapando o cu com a unha e tal, ele não conseguia emprego. E aí ele falou assim, eu vou lavar a caixa d'água. Lava a caixa d'água. Só que quando eu era moleque, eu adorava lavar a caixa d'água, porque eu não tinha piscina por perto, não era sócio de clube, não tinha nada. Era a melhor maneira de estar junto com muita água. E meu pai falava, vamos lavar a caixa d'água. E a melhor maneira de entupir o encanamento, exato, né? Exatamente. Também. Aí isso meu pai me chamava e eu ia lá, cara. Então, aí ele entrou nessa, vou lavar a caixa d'água e tal, só que ele resolveu fazer essa limpeza para um sistema revolucionário. Ah lá. Você se lembra na época que o vaporeto foi lançado? Sim. Ele lavava a caixa d'água com vaporeto? Com vaporeto. Primeira vez que ele saiu para fazer a lavagem da caixa d'água, ele pegou vaporeto, para quem não sabe, era um equipamento que prometia limpar coisas através do vapor. Sim. Apenas prometia, porque aquilo era uma bosta. Aí, o que ele fez? Foi sair do apartamento, botou o vaporeto pra fora, né? E entrou pra pegar outras coisas. Quando saiu, cadê o vaporeto que ele tinha roubaram. Deixado no corredor? Roubaram. Puta que aí velho. Ele saiu fazendo mais escândalo, esmurrando as portas dos condôminos pra ver se achava o ladrão de vaporeto. Até polícia chamaram. Aí teve que começar a lavar com bucha. Nunca lavou uma caixa d'água na vida dele. Também não levou o vaporeto pro padre Marcelo Bezerra. Deu nisso. Minha fala inteira na contradição. Eu disse música de feira da beira da estação. E queira ou não queira, a compreensão.